sem escrever o teu nome na ponta fina do lápis, mas não vou repetir o que tu já sabes. Meus olhos são labaredas, avermelhadas e tristes, dentro de um corpo cansado a paixão resiste. Essa paixão violenta que dilacera minha alma, esse medo anestesia que mata minha calma. La luz de la libertad, perdida del mundo en mi vida, la esperanza, el amor, mi tierra querida. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. O que tu já sabes. Meus olhos são labaredas, avermelhadas e tristes, dentro de um corpo cansado a paixão resiste. E essa paixão violenta que dilacera minha alma, esse medo anestesia que mata minha calma. La luz de la libertad, por dentro del mundo de vida, la esperanza, el amor, mi tierra querida. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Terra querida, terra, terra, chão a chão, retumbante coração. Terra, terra, chão a chão, retumbante coração.